Maldita hora, num vira-mesa eu te provoquei. Maldita, maldita, maldita hora, num bate-porta eu desabafei. Maldita, maldita. Maldita hora, desaforado a pedir. Maldita hora, fiz o que fiz pra vir. Oh, bendita hora, meu desacerto assumi. Bendita hora, bendita eu me convenci. Se eu te perder, é um rebuliço, um pandemônio, um fuzuê, um fim de mundo, checkmate pra esse velho coração. Se tiver